homem santo, és o único santificador. Santifica minha alma, aquebranta-me todo, me congrega no teu santo amor. Homem santo, quem é santo senão o Senhor? E quem é o Senhor senão Deus? O Deus que pode tudo, irmão. Só tu podes vir reconstruir, meu Pai, tudo que o pecado fez desmoronar. A incipiência que me dominou, podes tu me reabilitar. Na verdade é que me arrependi, bem-aventurado será eu com teu perdão. Todos querem julgar-me primeiro, e só o Senhor conhece o meu coração. Homem santo, és o único santificador. Santifica minha alma, aquebranta-me todo, me congrega no teu santo amor. Homem santo, quem é santo senão o Senhor? E quem é o Senhor senão Deus? O Deus que pode tudo. Só tu podes vir reconstruir, meu Pai, tudo que o pecado fez desmoronar. A incipiência que me dominou, podes tu me reabilitar. Na verdade é que me arrependi, bem-aventurado será eu com teu perdão. Todos querem julgar-me primeiro, e só o Senhor conhece o meu corpo.